Bom, hoje é o primeiro domingo de Advento e o primeiro domingo do ano litúrgico. O ano litúrgico se repete. O ano litúrgico se repete ad nauseam. E a cada 3 anos a gente consegue cobrir as escrituras todas. Cada símbolo tem uma finalidade. Eu não sei se vocês estão ligados no que quer dizer a palavra símbolo, de onde ela vem, o que ela quer dizer. Vocês sabem? Símbolo, você sabe. A palavra diabo, na verdade, não é o nome de um cara. Não tem um diabo, um cara com esse nome. Vem da palavra grega diabolos. Bolos, assim como em metabolismo, assim como em catabolismo, bolos é o todo. Dia, divisão, separação, como em diálogo, palavra separada, né? Logos, dia, palavra dividida. Bolos, todo dividido. Diabolos. O contrário disso é símbolos, né? Aquilo que une o todo. Hoje nós vamos lançar um símbolo, né, na hora do almoço. Vamos lançar o novo símbolo, a nova logomarca da Casa da Videira, né, que tem uma série de significados, desde o tipo de fonte que vai ser usado, as mesmas cores, o caminho que a gente fez, por onde a gente vai explicar isso na hora. Um símbolo é tão melhor quanto mais coisas ele une em torno de si. A cruz é um símbolo. O crescente do Islã é um símbolo. A estrela de Davi é um símbolo, porque nesse símbolo se unem inúmeros significados, inúmeros sentidos, inúmeras coisas. Por isso que a gente tem sempre uma luta entre o simbólico e o diabólico. Eu conheço pouca coisa mais diabólica que possa acontecer quanto essa versão moderna do cristianismo que excluiu todos os símbolos. Todos os símbolos foram excluídos, como se eles fossem algo que não precisa. E isso está ligado muito a essa noção moderna do homem individual, do homem separado, do homem que se vê fora da humanidade. E um pouco do que eu vou falar hoje tem a ver com que expectativa é essa do Advento, o que está central nisso tudo e como dentro de nós, as nossas paixões, como você leu, Tamir, quanto as nossas paixões trabalham no sentido oposto. Para isso vamos falar um pouquinho desses textos todos que a gente falou. O Advento é um momento que a gente começa com expectativa. A cor roxa, sempre que ela é usada no ano litúrgico, ela é uma cor que chama atenção para atenção. Às vezes para o luto, é a cor que a gente usa na quaresma, que é o tempo de chamada à conversão. Quando a gente é chamado a realmente converter o nosso caminho. É o tempo que se usa também, em 3 dos 4 domingos do Advento, a gente usa a cor roxa. Tem a ver com expectativa, com esperar, com parar para pensar. A partir de hoje, eu queria convidar todos a, durante 4 semanas, realmente dar uma parada séria para pensar. Não coincidentemente, isso marca o início do nosso ano litúrgico. O ano litúrgico, para a maioria das igrejas, e quem não usa o calendário civil para guiar o seu ano, é o tempo que a gente começa, não no Natal, a gente começa 4 semanas antes. Agora é o tempo no qual a gente vai planejar, a gente vai observar o que foi feito, a gente vai lamentar o que não foi bom, a gente vai, por isso roxo, é tempo de fazer alguns lutos de algumas coisas, é tempo de refletir sobre algumas coisas, é tempo de observar algumas coisas. E lembra lá no jardim, avad e chamar. O primeiro passo para você servir o Senhor é observar. E a partir daí, posicionar teu coração numa determinada direção. E ao longo deste ano, andar nessa direção. As cores nos ajudam muito. Vai ter época, que é época do branco, da alegria, da ressurreição do Senhor. Vai ter época que é época do amarelo, da glória. Vai ter época que é época do verde, que foi a maior parte, é a maior parte do ano, que é o tempo de crescer. Eu, quando olho para vocês, a Jaqueline estava aqui comentando comigo, porque ela estava aqui bastante emocionada, olhando essa juventude toda que está aqui. Vocês sofrem internamente, externamente, um monte de coisa. Vocês não sabem como é bonito. Como vocês cresceram esse ano. Tem um porco solto ali, pequenininho. Tem outro porco solto ali, pequenininho. Deixa ele lá. Eles não vão longe, não. Estão fazendo coisa de criança. Daqui a pouco ainda dão um susto e correm para a mãe. Vocês cresceram, gente, esse ano. Uma barbaridade. Quem pôde testemunhar e conhecer cada um de vocês quando chegou aqui, né? Eu posso começar da minha filha, né? Esse ano ela fez o bat mitzvah dela, teve a oportunidade de ganhar amigas como eu nunca imaginei que ela poderia ter. Eu estava falando com a Kátia, vindo com a Kátia no carro, falando da alegria da gente que a nossa filha tem as melhores amigas do mundo. Vocês não sabem porque vocês não têm filhos. Mas quando a gente tem filho, uma das preocupações que a gente tem, a Débora deve estar exatamente nessa preocupação agora com a Beatriz, é: puxa, como eu gostaria que minha filha, quando chegar em determinado, tenha um grupo de amigas. A gente começa a se preocupar com isso. Que seja legal, que seja boa influência, que seja gente do bem, que seja alegre, que seja gostoso de estar junto. Eu olho para minha filha como ela cresceu. Eu termino lá na Camila, que é a mais velha, é a irmã mais velha. Quanto que você cresceu? Quanta coisa que você não sabia 6 meses atrás e que você agora sabe. Né? Olha para a Tamires, né, Tamires? Mesma coisa, meu Deus do céu, que guinada. Vitória, né, Vitória? Quanta luta esse ano. Helena, saiu de um buraco preto, fedido, que não leva a lugar nenhum, e encontrou tanta vida. Tata, debaixo das cobertas para dentro da cozinha. Vinícius, no meio de um terremoto, né? Tem um terremoto na Argentina. E Deus vai restaurando, botando os tijolinhos e assim como ontem eu estava olhando, quando eu cheguei aqui, tinha uma cena muito bonita. São dois baldes. Eu passei a noite pensando nos dois baldes. Dois baldes cheios de argila tirada do meio da rua. O Vini com o braço fiado até aqui, mexendo naquela argila. E argila, e eu lá pensando onde é que está o voal, onde é que está o voal, onde é que está o voal, porque é a última etapa. Né? E a argila está cheia de galho, pedra, coisa. E ele mexendo, tem que deixar dissolver um pouco mais na água. Vai mexer mais? Não, vou deixar até amanhã para dissolver um pouco mais. Parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo tudo. Aí depois vai passar numa peneira grossa, na peneira mais fina, depois numa peneira mais fina, depois vai passar num voal, até que só o grão de argila passe. Daí tem que esperar um tempão até decantar aquilo tudo, aquilo ganhar forma. E vai tirando aquela água que não é nada. Depois vai ter que trabalhar e amassar, e amassar, e amassar, e amassar, dar plasticidade, até poder dizer, agora dá. Aí falou, agora está pronto? Não, agora é que vai dar para começar a tentar fazer um vaso de barro que o olheiro ainda pode quebrar. Ou seja, quando você pensa, não, agora estou pronto, nem de saída. Porque além depois do olheiro ainda quebrar isso tudo, ainda vem um forno com 1.000 graus de temperatura. Para só então dizer, está aqui o vaso. Aí você fala, estou dado e não quebra. Cada um. Né? Cláudio Lucas chegou aqui mais pirado que. Tá mais perdido que cachorro caído de caminhão de mudança. No meio do centro da cidade. Cadê eu? A situação está ficando grave. Né? Temos, ainda como não tem horta lá, deixa lá, depois vamos ter uma alegria de jogo, tocar vários porcos para cá. A linguiça abriu a porta e saiu com seus filhotes para passear. No meio da homilia. Olha, ela vai, a homilia, isso aqui, ela vai esperar hoje. Mas não vamos ser tomados pela urgência. Vocês fazem o que vocês quiserem da vida de vocês. Para nós aqui que somos os velhos da turma, né? Eu e a Adel somos mais velhos, o Leandro, a Jaque. Talvez na cabeça da gente passe de vez em quando como eu queria poder ter essa idade de novo, como eu queria poder ter essa oportunidade de novo, como eu queria poder ter uma vida diferente. O máximo que a gente pode fazer para vocês, gente, é abrir porta. Mas que porta que a gente abre, em que direção a gente aponta e que o texto diz para a gente? Número 1. A primeira vela do Advento é a vela que está dedicada a Eva. Eva, começo da criação do homem. Ali, naquela hora, Deus fez um processo biológico absolutamente interessante. Entre as várias espécies que ele criou uma chamada Homo sapiens. que era movida por seus limites físico-químicos, seus limites genéticos, seus limites fisiológicos, seus limites instintivos e seus limites psicológicos. Tem um psiquismo próprio da espécie. Assim como uma cabra vai enfiar a cara em tudo que não deve, vai fazer cocô dentro do pote de remédio, ela pode fazer cocô em qualquer lugar, mas ela vai acertar o pote do remédio. Ou um porco vai insistir em escapar e fuçar. O psiquismo da gente é extremamente violento, extremamente destrutivo, extremamente rude, extremamente belicoso. A gente tem uma dificuldade enorme como espécie de conviver com algo além do nosso clã. A gente se vê, lembra que é réptil também, né? Porque sai batendo para depois perguntar. Esse é o nosso psiquismo. Deus toma um macho e uma fêmea dessa espécie e sopra neles o seu espírito. Ruach. Ou, se fosse falar em hebraico, né? Ruach. Né? Sopra neles o seu espírito e a gente ganha consciência. A gente não é mais limitado às nossas paixões. A gente ganha a possibilidade de ser imagem e semelhança de Deus e ganha a possibilidade de fazer perguntas éticas. Devo ou não devo? Vou ou não vou? Reajo sim ou não? Bato ou não bato? Fico de cara amarrado ou não? Né? Vocês estão nas TPMs. Né? Fico de cara amarrado ou não? Trato bem ou trato mal? Esse dilema não existe para um animal. Não tem isso. É um dilema da consciência. E me coloco debaixo da mão de Deus, não forçado pelo meu instinto como os animais, não forçado pelo meu psiquismo como os animais, que estão debaixo da mão de Deus. Faz exatamente aquilo que Deus planejou para fazer. Faço isso porque conscientemente me submeto a Ele. Deus pega e planta um jardim maravilhoso, bota o homem ali, bota a mulher ali e fala, agora observem, mantenham, agora aproveita, pegou esse jardim, sacou? Espalhem-se, encham a terra, expandam esse jardim, onde você for, cumpra sua função biomática, entendeu? Leve sementes, organiza o espaço, faz ele mais produtivo, vai lá, vai. Mas olha, essa árvore aqui, não come. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é aquele que fala, eu não preciso me referir a Deus e a minha consciência, mas eu faço o que eu estou com vontade. Ou seja, volto atrás na minha pulsão, na minha paixão, dominando aquilo que eu acho que eu devo fazer. Eu ontem estava conversando com alguém que falava, eu acho. No quinto eu acho, eu mudei de assunto. Porque eu acho, todo mundo eu acho alguma coisa. E não importa o que eu acho. A pergunta é, o que é que considera o meu Senhor certo e errado? Mas aí eu falei, não. A brincadeira e a bagunça vocês já conhecem. Mas aquela vela lembra que naquele momento, diante de todas as consequências relatadas, maldita é a terra por sua causa, vai ter espinhos e abrolhos, agora a vontade tua vai ser a vontade do teu marido, vocês vão entrar com questão de gênero, tudo que vocês estão fazendo agora vai ser uma desgraça. Mas aí fala Deus para Eva, mas da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. A promessa do Messias acontece exatamente no primeiro momento, do primeiro ato errado que a gente fez na vida. Primeiro mês que a gente detonou com a nossa consciência e começou a andar para trás. E a gente andou para trás tanto no, na escala evolutiva que hoje é comum a gente se referir aos jovens como legumes. Né? Ou seja, nós não só voltamos na escala evolutiva a ser animais, mas começamos a vegetar dentro de casa. Né? A gente vegeta. Em breve chegaremos aos fungos. Né? Em breve a próxima geração, quem sabe, será fungo. Vai se decompor. Né? Vai decompondo tudo ao seu redor, parado, parece que está morto, mas está vivo. Mas em estado menor do que o vegetativo. Menos interessante em termos externos, né, e de forma do que a abóbora. Mas vocês estão caminhando, vocês chegam lá, seus filhos podem chegar lá ainda. Né? A gente que já tinha as lêndias, né? Que eram primeiras, as lêndias viraram legumes, e os legumes tendem a ser fungos. Né? Parasitas completos, destruidores e decompositores de tudo. Isso é uma caminhada evolutiva biológica muito interessante, você não acha também? Pois bem, a promessa de Deus é não. Da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. É por isso que a gente acende essa vela. Para lembrar que a promessa foi feita a Eva. Pensa nisso. E nós não estamos mais sujeitos. E do nosso psiquismo de espécie a gente não consegue conviver. Uma das coisas que a religião faz com a gente, que é muito boa, dá um senso de identidade, dá um senso de pertença, dá um senso de, sabe, razão, de sentido na vida, de coisa para fazer. É muito legal. A religião é muito bom. Mas se ficar só nesse nível, sabe o que acontece? O nosso psiquismo toma e a minha religião fica melhor do que a sua, meu grupo é melhor do que o seu, minha turma é melhor do que a sua, a gente vai ficando cada vez mais... Não parte de uma coisa maior chamada humanidade. Ela toda imagem e semelhança de Deus. A promessa de Isaías é que ó, o monte do Senhor, ou seja, há um centro, há um lugar onde o Senhor foi morto, há a cruz que foi feita lá em Jerusalém, ali todos acorrerão. Todos. A gente vai deixar de pertencer só. Eu pertenço à minha esposa. Você pertence a mim também, mulher? Então tá bom. Eu pertenço à minha esposa, eu pertenço à minha família, mas eu pertenço à casa da videira também. Mas se ficar nisso, quem não é daqui não é, entendeu? Ah, mas eu pertenço aos cristãos. Tá, se ficar nisso, quem é muçulmano, quem é judeu, quem é budista? Quem... A promessa do Senhor é que em Cristo todos vamos pertencer a todos, porque somos todos imagem e semelhança de Deus. E esse caminho de restauração é feito pela entrada de Jesus no, na nossa cena, que chama a gente de volta para onde, gente? Para o jardim, agora chamado de Nova Jerusalém. E para lá nós acorreremos todos. Que escolha você pode ter na vida? Que pensamento você pode... Cara, você pode cair no caminho que a maioria da espécie foi... Entendeu? Eu vou fazer o que eu acho, vou fazer o que está certo, o que todo mundo faz, eu vou fazer o que o meu sentido está com vontade, vou ceder às minhas paixões, ou eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente, eu vou me focar. E aí Jesus fala lá em Mateus, olha, quanta dia, quanta hora, quando vai ser isso? Nem eu sei. Eu só sei de uma coisa. Vai ser quando ninguém estiver esperando. Então, quando você ouve essas grandes expectativas de que Jesus está voltando amanhã, de que o troço está acontecendo, que vai... Vai muito nessa, não. Que provavelmente não vai ser assim. É quando você estiver mais distraído, como nos dias de Noé. Sabe, o dilúvio estava vindo, o cataclisma estava pronto. Um grande evento climático já está avisado que vai acontecer. Vai dar errado. Todo mundo tinha que ir para o seu emprego, casar, arrumar filhinho, montar casinha, montar seu negócio, fazer não sei o quê, paroró, paroró. E veio o dilúvio. Assim vai ser. Quem que vai sobrar? Os castores. Quem entendeu essa? Quem viu Nárnia? Os castores é que vão sobrar. Aqueles que parecem meio maluquinhos, sabe? Um inverno louco lá fora, tem uma rainha má toda a vida. Aí quando você entra naquela casa, é totalmente diferente. Você lembra do filme? É tudo muito colorido, é tudo muito bonitinho. Tem um chazinho, tem um negocinho, tem... Completamente diferente do cenário externo. Vocês são malucos? Não, Aslan está vindo. São malucos. Só tem vida para os castores. É isso que a gente espera, tá bom? Que Deus nos abençoe. Nós temos porcos para colher agora, né? Vários porcos que estão aí soltos. Nós vamos botar eles e agora são porcos abençoados voltando com uma pessoa muito suave falando com eles. Queridos porquinhos, voltem para a sua casa. Não é assim que eu vou fazer? Então, vou lá. Deus abençoe vocês. Amém.